ação vai começar. As vibrações positivas e a energia agora vão tomar conta da sua noite. Com o DJ que só toca sucesso, Mega DJ Luiz. Solta o play, meu DJ. Solta o play, meu DJ. Oba! Solta o play, DJ. Quem tá pedindo essa bola tá sangradinho? Chegou, Chicão, da sofrência, meu irmão. Alô, Chicão. Eu quero ver você dançar agora. Aí, Arara. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Será que eu vou botar o táxi ali, o Tcheco ali, ó? Só no banho. E a gente construir. E aí, Lombardinha? Ele é a filha do Rock. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas. Esse é o hino do Fumacinha, um bom aniversário, viu, Luiz? Em relação ao... Um aniversário de valor, barulho neguinho, aí tu já sabe. No final, espero que seja um final feliz. Vamos se detonar, ó! Se o nosso amor se acabar... E aí? Eu de você não quero nada. Tá, galera, do 18 também está aqui com a gente. Um abraço pra você, galera do 18, valeu! De bom falar, novo amigo! E agora? Mas essa... Vi a grande amiga Lena, tá ali com a gente, alô Lena! Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até ficar no soro. Dali, Vasca! Eu só vou levar. Vasca, Vasca, Vasca. Meu violão e o nosso cachorro. Fumacinha, ele que dá valor. Alô, Tony, um abraço pra você também, o Neguinho, a Nete, lá do Esquinamar. Alô, Leandro, um abraço pra você, garoto Oliveira, também tá ali com a gente do lado, meu irmão. Compramos tantas coisas, mas o amor... Adapta o posto, meu parceiro, DJ Nildo, também tá ali com a gente. E aí, Nildão, só na manhã, meu irmão. Alô, Tia Paula. Depois decidimos um final, espero que... Alô, filha do Rock. Se o nosso amor se acabar, escuta a letra. Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Por você eu vivo. Olha o cachorro, fumaça, olha o cachorro. Mas essa casa eu só vou levar. O quê? Meu violão e o nosso. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não. Posso beber, posso chorar e até ficar no sono. Parceiro Arara dá valor, né, Arara? E a gente vai detonando. Alô, Cris, galera da Vila Conceição. O pé de Jota tá ali com a gente. Ele, a revista e o Pai Sandu. O pior goleiro da Vila também tá ali, ó. Bora se ligar, meu irmão. A gente não se vê. Olha o fumacinha. Não acredito que você esteja contra alguém. Galera da F. Alves. O que ela tem. Olha o professor. Não te fez esquecer. Todo aquele amor que algum dia você me prometeu. O amor que um dia você negou. Carinho muito mais que amor. Me apaixonei. Você brincou com meus sentimentos. Eu não queria te perder em tempo e emoção. Você com... Vamos subir nosso amigo Mauro Tipiti. Cadê meu parceiro Júnior? Hoje tá de volta com a gente da ADK, né, Júnior Ramonzinho? Cadê o Ramonzinho, meu irmão? Não veio ainda? Com ela que eu vou ficar. Bora pra cima aí, Keno! Banda alta tensão, alta tensão, alta tensão. Poderosa, Ira, one of the best DJs in Brazil. Vascão 3D! dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda há tempo pra nós. Seu lugar é aqui. Nem passou no... Sabe que você que mandou táxi, é o primeira dama. Tá ali com a gente. E aí, chegou, alô, Checo. Briga sem par. Como é que é? Galera do 18, todo mundo em peso ali, ó. Aí, orelhinha. É tão sem graça. Alô, Fernando. Me liga agora. Tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Solidificado. Fiquei sabendo que depois do dia 10 tem a forra do Silvestre aí no porquinho, né, Silvestre? Nós dois. Quero ver. Eu mandei a lua pro testemunho. Vamos lá! Jantarão de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantora. Vai ver que o frio é maior quando eu não vou mais seu cobertor. Nosso amigo Tiano, lá do Açougue Frio Boi do 14, tá aqui com a gente, alô Tiano, um abraço pra você, viu, garoto? Tira aí, ó! E com você também quero alegria. Gosto muito de você. E é sucesso pra você! Eu quero ser um pássaro bonito. Nosso meu, Adriano, o Fofinho, Digital, Saca Balde, sempre ao lado aqui do Mega, valeu meu irmão. A nossa DK também aqui com a gente, nosso amigo Júnior. O Mauro, o Tipiti, tá aqui com a gente também, Ricardo Multimilha. Quero, Boloca DK, tá ali com a gente. E agora? E aí, Saci? E o Tipiti? Olha, não se esconda, não se esconda. Essa primeira dama, o Marcelo Borges, tá aqui com a gente também. Alô, Borges! Oh. Com você, eu viverei em paz. Com você, oh. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Só tomando uma coma escola agora, só um preço, né, meu irmão? Se é. E não vão. Alô, Chicão! E a sofrência, garoto! Ah! Gosto muito de você. Baby, não me deixe. Lambadinha é filha do rock. Netão, ele e companhia do Saci, alô Netão! E a sopa de quê? Eu viverei em paz com você. Eu viverei. Agora que liberaram o Ramonzinho, meu irmão! Onde é que esse cara tava? Bora detonar, garoto! Asas vivas. Nas asas livres do seu coração, vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Muito bem! Vem, me abraça. Meu amigo, até onde a parceria deu certo aí, a gente assistindo o jogo do Clube do Remo lá na casa do Juninho Santos. Minha amiga Val, o Lombada está aqui com a gente. Valeu, Lombada. E a filha do Rock. Tá na galera do Rock aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Valeu, irmãozinho. Seja bem-vindo aqui. O show do Bem. Alô, Chassi. Meu amigo Paulo por aqui com a gente. Alô, Paulo. Paulo Henrique, né, Paulo? Obrigado, multimídia. Tamo junto, garoto. Se explicação, tô amando, então. Vou passar o mentor aqui, pisei freio. Tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Deixa eu falar do 18, Alô, Rodrigo. Salomone. Te dou meu paraíso se você. Alô, Leandro do Salão Fashion Week. Ele, meu parceiro Oliveira, tá ali com a gente, né, Oliveira? Olha o mundo aí, todo de remo. Alô, Saci! Nas asas livres do seu coração. Então, vou te amar. Meu amigo Leandro Oliveira. Aqui com a gente. Obrigado pelo caminho. Valeu, Leomar. Taxista de Vituia. Aqui com a gente. Em companhia do Oliveira. Fala, Leomar, garoto. Tamo juntinho, irmãozinho. Já é, garoto. Que eu serei seu anjo protetor. Isso aí, Adecã. Vem me abraça. Me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se ouve minhas asas. Que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso. Tá de cara de pau. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explica, santo amando. Então, foi culpa do cupido que flechou. Fumacinha! Ailton Moral tá ali com a gente também! Coragem. Alô, Ailton Moral! O Ítalo, é, meu irmão? Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças. Meu parceiro DJ Nildo da W do Poço também aqui do lado com a gente! Um abraço pra você, ô Tia Paula! Todos os sonhos que sonhei se for. E aí, Leona! Mas volta! Sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter. Sabe que eu senti do futebol, criado? Já tem companhia do parceiro ET. Deus, e essa parceria desde muitos anos, né, garoto? Alô, Chicão! Alô, Tiano, alô, do Açougue Espírito Boy. O Arara e a Cris também ali com a gente. Hoje da sua da mãe, né, Arara? O grande amigo Pé de Jó, da sua primeira dama também com a gente. Valeu! O casal Remy Baixando! Não me engane, sou tão frágil. Agora sim, Luiz. Tudo certinho, o casal da Farinhada, Mauro e Ramonzinho, né? Aqui juntinho com a gente, o patrão Oliveira, Leandro fecha o rap ali com a gente também, né? A sola bonita por ali. O melhor salão da cidade, o Marcinha Pancadão. É a primeira dama, o parceiro Neguinho também, né? Junto com a primeira dama. Carlosinho aí, tu morar. Olha o destino. Tá no show. Marcelo Lambagira, filha do rock. E a fal do rock, né, meu irmão? Eu vou te provar que o que eu sinto é pura verdade. Eu vou te levar pra carroça da saudade. Passa o mentor, rapaziada, que um do 18 tá aqui com a gente. Tá todo mundo de ressaca, ontem do casamento, grande amigo de mal, hein? É verdade. Tô passando o Mauro do Bobão tá ali com a gente. E aí, Mauro? Bora detonar, garola, Telezinho! Oh, oh, oh. Oh, oh. Dali Vascão! Vascão 3D! Eu cheguei em frente ao portão. Ailton Moral chegou ontem, foi? Meu cachorro me sorriu a ti. Bora pra cima, Lambadinha! Alô, Cega Balde! Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Vamos lá pra cima, vamos aqui ao Mega. Hoje aqui no 23 de volta. E aí, Zezé? Eu vou... A mulher apaixonada tá ali com a gente também. Agora... É do grupo 9, valeu, meu irmão. Aí o S com ele. O DC é a sua primeira dama, DC, o Bodinho. Também tá ali com a gente. Alô, Bodinho. Como é que é? Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Banda 007. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado. Agora, agora, agora. O DJ Luiz chega e comanda a festa no Mega Vascão 3D. Meu retrato ainda na parede. O talento do performático DJ Luiz no maior show audiovisual do Pará. Vascão 3D. Solteiro aí, joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, bate a palma da mão, a palma da mão, já, já, já. Cadê a galera do Paysandu, tá aí, tá? Só a galera do Paysandu, dá um gritão bem alto pra mim, galera do Paysandu, dá um grito, e a galera do Clube do Remo, bora na pressão, na pressão. Onda. Onda. É o jeito que eu me amargo. Tá doidão de baseado. Tá doidão de baseado. só pipop, faz a dancinha do fundo. Atenção, família. Agora vira tudo. E treme, treme, treme, treme tudo, treme tudo, vai, vai. Betinho Sem Freio, lado 28. E toda a equipe Sem Freio aqui ao lado com a gente, valeu! Pepiniqui também! Pepiniqui também! Pepiniqui também! Bora pra cima aí, o parceiro Arara! Alô, Pé de Jota, galera da vila, todo mundo em peso com a gente! O Rem Paixão! Bete na cachorra, mete! Saiu da toca, garoto. Falou de mão. Hoje comemorando o casamento aqui no Mega, garoto. Vem pro furioso, vem. E vem pra bagaceira. O lourinho tá tocando só as... Vai, vai, vai. Uou! E o Arara da valor. Obrigado, vai, também do Carlinhos, valeu garoto, você e toda a galera do Flamengo juntinho com a gente. Meu amigo Leandro, sou a primeira dama. Aqui com a gente, alô Fábio! Quero ver Lombadinha, Val, Val do Rock, a filha do Rock aqui com a gente. É a galera do Rock juntinho mais uma vez no show 3D. Olha o Leo Álvaro ali com a gente. Diz aí, Oliveira. Perguntou por que eu vivia sorrindo. Professor Gleidson Moura, obrigado pelo carinho. Valeu, garoto. Tamo juntinho, irmãozinho. É o jeito que eu me... Fala do Andy Super! Você com o Galinho, nossa galera do DK, juntinho com a gente mais uma vez. Obrigado pelo Galinho, valeu equipe ADK. Alô Chicão, alô Edituia. Fala primo Quino, alô Boloca, obrigado pelo Galinho. Juninho por ali com a gente, alô Juninho. Sua primeira deu uma Jeff aqui com a gente. Obrigado galera, tamo junto já. Bora Mauro, é a equipe ADK com a gente. Ricardo Multimídia por ali. O Kelly que vai ser papai do ano. Tamo junto nesse bicho aí, irmão. Não te mete, não perturba. Sai da frente e não empurra. Equipe Pracinha. Joga o bracinho pra cima. Equipe Pracinha. Joga o bracinho pra cima. Vai girando tudo! Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Só quem tá solteiro, bate na mão. Meu amigo Lombardo, amanhã estaremos juntinho tomando uma cervejinha aí pra comemorar aí. Mais uma vez aí a eleição do nosso conselheiro que a gente votou. Amanhã estaremos juntinho, né, garoto? O Lombardo, filho do Rock, e a Val aqui com a gente. No show do meu filho. O quê? Heard the words that I told her. Heard the scream get louder. She stayed until it was over. Aí, DJ, lá! Meu parceiro cativo também, né? Ai. O homem da raiz, ó, barra. Mas melhor não é você. Bora, Raimundinho, desse jeito! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Live, né, Danabe? Ah! É parceiro da Lábia Rumina, também, né? Pedirinho, saca, mana! Adivinha quem é? Essa é exclusiva do DJ, essa é exclusiva do DJ. Ela toca pra mim, eu toco pra ela, ela toca pra mim, eu toco pra ela, ela toca pra mim, eu toco pra ela. Essa aqui é novidade, uma galera aqui do Dabalão, na sequência! Uou! Eu vou chegar, Mauri! Rio Batalha, moral! Com Lombadinha, hoje eu vou pra lá pra Luzir, aí tu mora. Eu duvido, Lombadinha. Filha do rock, bora lá no rock, bora. Pera, perereca, perereca, vem. Vale a evolução, né? É. Levanta a mão pra cima, só as top, só as gatas. Se sinta. Tá chegando o sítio do Fumacina! Ai, ai, ai, ai, ai. E aí, neguinho, dia 31 e 1º de novembro. Ai, vamos estar retornando lá no cinema. Na compra do seu ingresso, você ganha logo uma gelada. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. É o professor Gleice. Ai, ai, ai. É, professor. Ai, só que me funcionou. Fechou ré. O cara que dá o talento agora não vai cobrir nele. Passando Betinho sem freio do 28 também, né? Ela de vestido curto, primo queiro. Agora que gojista, primo queiro. Bala de prata. É o Rubem de Doniseu. Se liga nas comandas de gala. Ela é quem comanda. Hoje a mulher até liberou o Juninho, velho. Bem suave. Ela é isso. O baile é as baletas. Bora, boloca desse jeito. Menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques. Eu sou linda, menina, que chega roubando você. Alô, Lombadinha, você é a filha do rock aqui do lado com a gente. Esquenta. Tá mandando vir um abraço pra você, garoto. Clima, linda, sensual, do jeito. E aí, boloca? E o DC é só a primeira dama, né, DC? Alô, Zezé! Viviane da Tigã! Passando o cativo de um barro, com a gente também! Betinho, Trigo Show! A família, animal! Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai perturba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada, tá de olho e o balete no esquenta. Sou linda menina. Só quem tá solteiro, bate na maminha, e bate na maminha, e bate na maminha, na maminha, na maminha, e bora detonar! Bora pra cima, Oliveira! Com alegria! Alves, tá ali com a gente, meu irmão. Só na manha. Olha o mundo hoje, tá todo de remo! E lá quando os mano bota pé. E aí? Bota pé, bota, bota, bota pé. Bota aqui, ó, aqui, ó. É porque, porque, porque, porque, porque, porque. Sabe o que ela quer? Bicada, bicada, bicada, bicada. E dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Só quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E é pra detonar tudo! Chega meu parceiro, age de novo aqui rapidinho. Vem pra cima! A 0 e hoje o Flamengo meteu 2 a 0, não foi isso aí? Tá comemorando o salão! E é pra cima, meu mega! Fala da Dona! Tá chegando também, dia 24 de outubro, né? Tô esperando o Ciro de Ituia. O som do Pop Live no campo do Palmeiras, o 14. Mais uma no Top de Boca. E no Danab do Posto. Meu parceiro Danab, só na menina. 24 de outubro. E já sabe a onda do campo do Palmeiras. É fumacinha, bora daí. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Pode ir andando. E aí, Fofinho? Fofinho digital, ele. O Adriel Soíno, seca balde. Bora pra cima, DJ Nilton. Lambadinha também, né? Ele é a filha do rock. Direto. E a fala do rock aqui com a gente. Vamos lá, DJ. Bora aqui, bora, Lambadinha, desse jeito, meu irmão. E aí, Batinhos, sem freio, tá aqui com a gente. Cara do 28, tá aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Bora, detonado. Olha o Danab no poço. E aí, DJ Nildo. Vascão 3D! popularidade está aqui com um som totalmente cristalino, totalmente e digitalizado. Alô, Bico! Vascão 3D. 3D. 3D. Novo Mega Vascão 3D. Os Brothers Mega, DJ Luiz, Maicon Breno e o Astro, DJ Novo, comanda Mega Vascão 3D. Bora começar a dançar assim, meu irmão! Pra balada é disponível. Chegou! Hoje eu tô terrível. De forró. Arruma céu, pra balada é disponível. Ricardo Multimídia. E aí, Fumacinha? Alô, Neguinho! Ela não quis me namorar, fudeu. Tô muito bem solteira agora, quem não me sobeu. Cheio de muito. Tá chegando também, viu, Luiz? Fudeu! O aniversário do nosso patrão Oliveira, dia 12 agora de outubro. Lá no Cai d'Água, né? O churrasco do Já Sabe, garantido, segunda-feira. Lá no Cai d'Água, a partir do meio-dia, meu irmão. Mas vamos que vamos nessa galapa, viu, Luiz? Pra romance, pra balada. Feriadão, dia das crianças aí da base. Aí tu já sabe. Pra balada é disponível. Lá nós vamos no fumacinha já, né? E pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Vamos descer, tem uma parada lá pra gente fazer rolo naquele relo lá, meu irmão. Vai, vai, vai, vai. Eu gostei do outro. Eu tô curtindo a vibe com o meu sorrigado. Olha o Ramonzinho. E a da cena da empada. Ela ficou pirada com o meu paredão. Sabe que o Júnior é decada aqui com a gente, né, Júnior? O Queiro? Já vi 16, meu irmão. Tirei o ligar o som. A 26 é o aniversário do grande amigo Queiro. Fica a Patricinha. Dia 16 é o aniversário do grande amigo Queiro. Eu sou. E quem vai detonar, meu parceiro? É o Mega de Luz. E o maestro DJ Wagner no aniversário dele, segunda-feira, meu irmão. A cobertura lá do som do Chigão. Bora pra cima! E aí, festa da sua! Mano, salve o cabeça! Já abriu tudo certinho já, né? Aniversário do Ricardinho Multimídia. Uma cine mega machucou, dia 10 de abril. Chegou a Patricinha. Meu Deus, deu certo com o meu agora. Aí tu já sabe. E aí, tesoureiro? Agora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som. Bora de volta, bora, Vani. Acho que a Patricinha já ficou no meu. Só quero ouvir meu som. Pau. Lambadinha é filha do rock. DJ Lindo também tá ali com a gente arremedando. Vizinha. E a grande amiga Ana também tá ali, né, Ana? Um abraço pra você. Olha o meu parceiro Mike Pitbull também, Luiz. Já tá lá com a gente, né? Não é muito pau, pau. Bonequinho. Junto com o Lambadinho e a Valdo Rock, né, meu? Bora, Rita, vem na batalha. Tipo, cadê você, garoto? Tá aqui do lado, né, meu irmão? Bora detonar! Sou muito fã da casa, se eu vou botar. Não adianta. Olha o Ricardo Multimídia! O mundo vai girar, ainda nessa vida. A Tab agora no Palio Live. Dia 24 é um solo Pop Live. Tá no 14, né? É uma luta Live. Corre, menino de amor! O pai do ano, Ricardo Multimídia, né, meu? Fala, meu DJ Nildo! Vamos assim, meu grande amigo Rato, lá do 14, tá aqui com a gente, né, Rato? Tá só na retaguarda por ali. Galera da Vila Conceição, todo mundo em peso aqui com a gente. Meu grande amigo Arara, piloto de fuga hoje da galera. Não adianta mais ter que passar. Eu eu tenho certeza, o mundo vai girar. Ainda nessa vida, você vai me pagar. Oh, oh, oh. Até que fio viu o Nildo dançar uma. Essa cama sou um criador. Oh, oh, oh. Sou fruto e essa cama sou um criador. Oh, oh, oh. Cadê o Fernando, hein? Um bom dia. Oh, oh. Já foi dormir no carro? Oh, oh. Não acredito não. Saca. Um barrãozinho, barrãozinho. Para Oliveira. E aí, Leandro? Mais um fim de semana. Só na mão. Solto na bagaceira, sempre sendo vagabundo. Tô bebo, tô bebo, dançando com DJ Barra DJ aqui com a gente também. Um abraço, DJ. Meu amigo. E aí, Netão? Cadê você, meu irmão? Solto na bagaceira, sempre sendo vagabundo. Tô bebo, dançando com o Lira. Isso aí é prova de queda, vai. A gente sai é pra beber. O neguinho é pra beber. Ele trabalha é pra beber. Oi. A vida é minha, eu não quero. O fumaça também, né? Ele sai é pra beber. E a do ano não quer beber. Oi. Fiquei solteiro pra beber. A vida é minha. Abre o porta-mala do fumaça, vai. Abre o porta-mala. Aumenta o som aí e desce mais uma gelada. Abre o porta-mala. Que a gente bebe e dança junto com a mulherada. Amigo Rato, abre. E o Moita tá da produção. Abre o com a gente, valeu. Abre o porta-mala. Que a gente bebe e dança com a mulherada. Sucesso no campeão. E a gente virando uma atrás da outra no Mega. Os malvolados do 18. E aí, maninho? Olha, quando eu saí daqui hoje, viu, Dival? Vou passar lá pra ainda. Será que ainda sobrou garapa lá? Ei, a gente vai passar lá na volta ainda, viu, senhor? Pra comer aquela garapa! Oh. Embora, professor! Mega Vascão! E aí, Checo? Você, meu parceiro, você que mandou o táxi, galera, hein? Sabe que o Bico tá ali com a gente também. Alô, Bico! Eu não quero namorar, eu quero é beber, curtir o meu trampo fora. Tô cansada de sofrer, eu quero é viver, beber, curtir o meu trampo fora. Esse negócio de namorar você, não dá certo não. Vascão 3D! Tiano lá do açougue frio bom, ainda, meu irmão? Tá aqui com a gente. Alô, Tiano! Aí o Tumoral tá ali com a gente também. Sabe que o Mangueira também na área. Alô, Mangueira! Alô, Neguinho! Dia 31, primeiro lá no Esquina Mega detonando! O Oliveira tá convidando você. Nosso amigo Leandro, Salão Feijão a Grana. E aí, garoto? Me deixa de uma vez. Ou para de brincar com meu coração. Chega aqui rapidão comigo, chega aqui rapidão. Rapidão, vem cá. Eu não quero saber se tu tá bebendo ou não. Vem cá rapidinho, vem, Nildo. Vem cá, Nildo, vem cá. Oh. Dali Vasco! Sucesso no campeão! Alta rapinha! Eu sei de vivo, de demência, quer quebrar a cara. Te dá valor, acreditar em quem não vale nada. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Se pega no meu pé, não tá despreocupada. Eu parei de ser festa, de ficar em casa sexta. O que não merece, tem que a minha mãe fazer. do I agora. Vamos, Timmy. E dia 12, tudo certinho, né, Leandro? Aniversário do Patrulho Oliveira lá no Cai d'Água. Mas vamos que vamos comer essa garapa por lá. Até que fim a mulher liberou ainda nos dias. O talento. O talento do performático DJ Luiz no maior show audiovisual do Pará. Vascão 3D. Vamos agitar um pouquinho. Valeu mesmo a galera da Vila Conceição. Já estamos saindo. Um abraço a todos vocês, tá legal? Lá da Vila Conceição. E aí, galera? E aí? There's a power in what you do now. Bora, sim, minha nega, bora! We did everything. Burgueiro, Jurinho. Vai o surubo do Jurinho, né? Bora, Nituia. Bora, estremecer. Bora, detonando fumacinha. No BJ, tu tá com o beijinho, vai realizar aí na BJ. Fala pela vida, viu, garotinho? Pô, filho digital. Adriel, José Gabaus do 14 por aqui. Ricardo Butiz, olha para o Ramonzinho. Esqueci o nome dele de guerra, viu, Ramonzinho? Não sei como, Ramon. Eita, Mauro! Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima! Bora detonando! Ela me encanta! Quando ela dança! De Oliveira! Me encanta! Chega no baile, tira do mão, ela rebola. Viu, Félix, o papai do mano, viu, Luiz? Canta, é. Dança. Do é a primeira dama, meu parceiro da Lame. Lá no Palio da Evolução, primeira dama. Rebolando essa da lindona. Hoje o Netão vai dar na sopa de quê? Vou te contar. E o seguido fusquinho. Mas que mina é essa? Aquele ser um vestido a mente, chegando a pegada, exalando fartura. Mina pose que manteve a postura. Imediatamente chamei pro colégio, imaginando vai ser minha mulher, linda de bonita. Nossa, no negócio também, né? Que ela tem que... Olha isso. Yeah. E o moita dos ilimitados aqui. Ela me dá pra sentar, ela quer descer e subir. Eu vou lançar até o chão, ela me dispara de novo. Sem me dar confiança, ela me deixa maluco do jeito. O barra e o cativo, só na bunda. Tá chegando o novíssimo Barra de Prata, né, Barra? Ela me encanta. Participação especial no Michael Brê. Me encanta. Chega no baile, tirando o onde ela resolve. Alô, Leandro, chega, rapaziada. Vira com você, o carro já tá de saída. We'll be right back. Babu! Alô, Lomá! E o patrão Oliveira! Tá apaixonado, levante a mãozinha pra cima. E aí? Bora, meu Nadabe. E aí, DJ Nildo? Oba! Sente a pressão do bem. Vai chegando naquela sequência boa de marcante. Alô, Nildo, chega pra cá, garoto. Meu parceirão de Nildo, lá do Gabi Saldes, tá aqui com a gente. Ele que sempre fez parte aqui na família Vascão, né, meu irmão? Hoje tá aqui curtindo com a gente. Tá de fogo ele, meu parceiro da W do Posto. Tá aqui com a gente também. Alô, Nildo, um abraço pra você, forte, viu, garoto? Cadê meu parceiro, Nildo? Cadê você, garoto? Chega pra cá. Alô, Nildo, como é que é, garoto? Chega pra cá, meu irmão! E o Tia Luiz! Sempre quando eu pego aqui os microfones, o Mega Vascão, a gente sempre treme nos botos, viu, filho? Até porque a trajetória começou aqui pelo Vascão. São tantas pessoas pra gente abraçar que a gente não chega no limite, viu, Luiz? Mas eu vou começar abraçando as pessoas devagarinho. Deixa eu passar meu grande amigo descido, o Grupo Trabalhador. É também lá do quilômetro 9, obrigado a vocês. Meu grande amigo Gurito, aqui no quilômetro 23, obrigado a você mais uma vez. E Marcelo da Lábio do Poço, sua primeira dama Ana, com a gente também ao lado. E Marcelo Chipolo, minha primeira dama Eliane, com a gente hoje, hein? E Marcelo Oliveira, meu grande amigo Leidson, também entrou a galera que veio do, lá de Lituia. E Marcelo Leandro do Salão Fechou Ré, meu grande amigo Leomar lá do SAMU, também tá com a gente, obrigado a você. Meu amigo Netão também tá com a gente ao lado, juntamente com meu parceiro Ricardo Multimídia. E também toda a minha família DK, sagrada da DK, que não larga o pé do Vascão. Obrigado a vocês com muito carinho. Meu parceiro Lomadinho, filha do Rock. Meu amigo Seco Mototáxi, o homem que comanda lá pela região do Grupo 7. A região que fez abrir as portas pro DJ Nildo na região, né, meu Gil? Essa de Deus foi mais de ano de sucesso. E a gente não deixa afrontar, né, Chevette? Mais uma vez, obrigado pela posição, obrigado pelo espaço. Meu amigo Chevette, Dona Lossa, Lulu, enfim, DJ Luiz, DJ Novo, Michael Breno. Toda a família Mega Vascão, obrigado a vocês pelo espaço. Fumaça, Neguinho, Esquina Bar, só primeira dama, obrigado a vocês com muito carinho, viu? Obrigado pelo alongamento aí do espaço, viu, Luiz? Mas como sempre, as portas sempre abertas. E pra mim, eu fico muito feliz de ver a parede de Vascão rompendo fronteiras. Vocês estiveram em Piramas semana passada, graças a Deus, mas um sucesso. E pra mim, e um prazer muito grande, ver aí a aparelhagem de Vascão rompendo fronteira e seguindo o seu caminho aí no segmento de aparelhagem, sucesso total, graças a Deus. Chevette, parabéns, que Deus ilumine vocês mais uma vez. Brilhantemente, sucesso, viu, garoto? Em nome do seu amigo DJ Nildo, Chevette, esse homem incansavelmente, viu, Luiz? Porque nós sabemos que nós já vivemos lá dentro de casa e nós sabemos que manter uma aparelhagem não é fácil, viu, bicho? E você é um guerreiro, viu, Chevette? Parabéns pelo investimento. Sucesso total, Luiz. Obrigado pelo espaço uma vez, meu parceiro. Coração sempre meu. Você sabe que é nóis. Valeu, meu parceiro DJ Nildo. Esse carinha que já fez parte aqui da família Vascão. Até hoje, com certeza. Sempre que a gente tem um espaço, a gente faz uma presença bacana pra ele. Quero agradecer também ao parceiro de W do Bolso. Tá ali do lado com a gente. Ele é a sua primeira dama, Eliana. A Eliana não. É, a Eliana é a irmã dele, né, meu irmão? Juliana. Ela também que era de Castanhal, hoje tá aqui com a gente curtindo. Na moral, um abraço pra você, viu? Alô, Nildo! Chegou a hora daquela sequência que a galera dá valor. Equipe ADK, tá todo mundo aqui atrás com a gente. O queima ADK já quer beijar o Daís. Não vale isso não, meu irmão. Bora detonar pra cima, garoto! E aí, Netão? Vai, Netão, vai, Netão, vai, Netão! Vai! Vai, que pitbull! Galera da minha brasileira, tá ali com a gente também! Um abraço pra vocês aí, meu irmão! Vai, vai! A gente, Leomar lá do Samu, Leandro do Salão Fashion Wag e o patrão Oliveira. Quebra girar na marcante. Olha a primeira dança. Olha o engenhido. Engenhido, o cara que inspirou o Michael Breno, viu? Fez o começo, sempre deu força total. Desejo. Aqui do Michael Breno. Inspirou desde o começo da live do posto. Não complique. Michael Breno é o que é, mas por causa do Nildo. Ela deu força total. Só fazer depois. Abraço, meu parceiro, Tubarão. Lá na JM do quilômetro 40, tá aqui com a gente. E aí, Tubarão, um abraço pra você, galera. E aí, Bicô? Alô, Checo, um abraço pra você também, meu parceiro Borges. Tá ali com a gente, só na mãe, um abraço, meu irmão. Checo, mandou táxi. Sei que sua meu parceiro Leminho do lado de Castanhela. Quero descer de vez com a gente. Bora de volta, bora, Furico. Só na mana, garotinho. Val ainda na lua de mel. Viver o meu amor sozinha. Vai girando mais uma. É só nós marcante. Cadê o Chicão? Bora, minha ADK. Sábado lá no Paneiro, lançamento oficial da nova camisa da ADK, né, Keno? Marcelo Fernando também tá fazendo mais um grosso mesmo com a gente. Bora, Lênin, só na hora. Tudo que eu vi dizer. Jardim. E devido. E é grande a minha saudade. Cid do Puxinha, mal criado, tá ali com a gente. E aí, Cid, hein, Cid? Um abraço pra você, garoto. Tudo para ver o meu amigo vento. Pra acabar de ver. Equipe Sem Freio. Junto com a família pedindo sal, Jabulinho. Ontem o Toninho tá me deu um show com a gente aqui, viu? Seu carinho. Cara, moral já com a gente, viu, Mike? Sozinho, por um momento eu a esqueci. E o Baby, galera, do João Luquinho da Brasileira. Está ali com a gente, valeu, Baby. Um abraço pra você, garoto. Agora sim, Luiz. A tesoureira da iluminação, viu? Te liga só. Sueli, bora ter jeito, Suzy, bora Sulamana! Ricardo Multivira, o Marcinho e o Neguinho. Neguinho na primeira dança. E a nossa DK aqui do ladinho é virtual! Mega Vascão 3D! Não é nada sério, não se apegue tanto assim. Oh. Lourinho, já com a gente também, né? É o patrão Lourinho, lá no Mercadinho Xaldai, né? Primeira dama dele. Bateu um latido com a gente, mano. Vai cobrindo o Boida e o Joguinho. Os cobras d'água hi-fi, né? É. Pensa numa sequência boa. Pensa, pensa, pensa, pensa. Sopa! Olha o hino chegando! É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. E aí? Toca, DJ, a nossa... E o Dadabo do Poço ali com a gente? Pega meu coração. Carinho, Marcelo Genildo. Só na mãe nossa DK e mesmo com a gente. A mãozinha DK. É por isso que ele não veio cedo, né, meu irmão? Sinto. E o Pipinho? Alô, Marigo, te liga, meu irmão. Vem, vem, vem, vai, vai. Não consigo. Bora descer. Vai de novo, neguinho, neguinho. Vai, vai, vai, vai. Na frente da escola, você me dava bola e eu ficava boa. E aí, Chiquinho, Chiquinho? Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. E o seco da vida, seco. Mas hoje. Eu só aprendi a dizer a palavra é love you. E na língua do P, eu aprendi a dizer que eu pedi te amor. E faço tudo isso. Que sábado que vem tem um lançamento oficial. A nova camisa da ADK. Lá no bandeiro da trás, você não fecha na bidinha. Você foi meu primeiro amor. E... Multimídia! Toma! E aí? O vento traz lembranças de você. A noite cai e a dor aumenta mais. E aí, Bubacina? Lindonei com esse homem. Tem te esperado. Tá chegando a inauguração lá do Balneário do Fubacina. Meu amor, preciso de... Vamos tá lá detonando! Fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Sucesso. Tava bom demais pra ser verdade. Como quando é pouco. Quando já é demais, eu só tô desconfia. Logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o de Dali Mega. Quando é pouco. Mega Vascão. Quando já é demais, eu só tô desconfia. Logo vem o sufoco. Mas você, minha amiga, se eu te dar uma chance, vai fazer. Meu coração é quem entendi. Enquanto um dorme, a outra dança, né, meu irmão? Alô, banda! Agora dessa ele tá só roncando. Vai sim, Brasil! Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, apague na memória, porque não sinto amor. Ainda ontem vi seu número a chamar. É pra galera que conhece! E aí, Lourinho? É do Mercadinho, é o Xandai, tá aqui uma vez também. Um abraço pra você, viu, Lourinho? Ele é seu primeiro adão, né, meu irmão? Lá do Mercadinho é o Xandão! Lá do 14, se liga! Preciso te falar do amor que eu tenho pra te dar, te entreguei meu coração. Você só quis me usar, não quero mais sofrer. Meu patrão forte, Lourinho! Não chega do lado do boi, sabe, Júlio? Eu vou sair. Aqui é o meu lado direito, vai! De novo, o lado do boi tá te esperando por lá. É. Me de... Olha meu parceiro, o Genildo Lenildo! Primeiríssima. A nave do pai da evolução também, né? Onde com a gente, né? Primeira dama. Por aqui, bom. Com magia. E a tesoureira. Eu quero viajar. Renegui. Consigo voltar. E a primeira dama, né? Tchau. A nave do sol. A nave vai decolar. Falado, tô ali com a gente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, fecha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma no show. Toma, toma, toma, toma, toma. É Rodrigo. Para DJ Alisson, solta o batidão. Que eu sou do super pop, eu já te dei meu coração. Não bota mais. Olha o primo firme, daquele jeito, né, Juninho? Vou fazer um S. Até que enfim, a mulher liberou o Juninho, viu, Astro? Festa esquentou, ao som do. Vou te falar. A galera tava louca. Vou botar outro balde aqui na minha mesa. Eu vou fazer um S e beber mais cerveja. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma e faz um S. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É a sequência da bacana que a gente toca. E aí, Mike Pichiboo! Então, a galera dos maluquinhos da brasileira, tá ali com a gente. Um abraço, baby! Um, dois, três, quatro! Agora eu... O rabozinho do forno demais. Parou, não, só começou. Eu fiquei enfurecido, fui a atração. Aí eu mandei tu vacilar. Que preencheu meu coração. Chupa, vai. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você e quer... como é que é descido? Só de cueca, chupa, chupa, bola, pé de pau e mete a mão. Eita, descido, ele é a primeira dama também, né? Eu passei nesse coelho, a primeiríssima. Pau e mete a mão. Vamos, show, vamos, Zezé. Tadinho e vem pra cá, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Chicão da Balão das Marcantes! E aí, Chicão? Cadê o Celinho, hein, meu irmão? Não veio hoje, não? Bola pra cima, Lourinho! Olha, sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo. seu. Hoje só vem Jardim dos Controlados. Jardim. E a esperança? Esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não deve... Olha o Ricardo Multimídia. Diz assim, de tempo ao tempo, deixa no mar o pescado. Aí o Tubará, o Italozinho. Só não desiste, esperou, deixa no mar o pescado. DJ Hildo, o cara que inspirou o Marco Breno. Que e sábado vamos estar atrás da nova festa da Bidica. Esse ano vai ser especialmente lá no Paneiro. E a nossa DK vai estar lançando nova camisa lá. Galera do grupo do 40, tá ali com a gente o Tubarão. Lá na Marcharia JM. O sol ainda vai brilhar pra mim. Descobri que aquele pescador, de tanto procurar, um dia encontrou uma sereia linda que ele chamava de Love. Só botou o Fernando, né, meu irmão? Deram, eu acho que deram sonífero pra ele. Um amor que sinto por você. Vou te contar amanhã, vou levar o CD pra ele ouvir. Não é nenhum som. E agora? Aonde se esconde? Tô à tua procura. Viu, Ramonzinho? Tá chegando aí o novo Mary Sol, meu irmão. Vem tudo novo. Alto-falante costurado, força queimada. Tá tudo novo. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero todo momento. Menino, vem me beijar. Vem logo. Ainda por cima, Luiz. Teu DJ é meu, né? Tocando tudo. Te quero todo momento. Meu doce anjo. Abraço meu parceiro Dieguinho lá de 21, tá aqui com a gente. Vai além do infinito. Galera da Rosane, a capital toma notona. Vai ser despedido no 23. E essa galera maravilhosa que tá curtindo hoje, Vascão. Meu doce anjo, você é um sonho. Nosso amor é tão lindo. Marcelo DJ Nildo, Cavalona Marcante, 1, 2, 3. Olha amor, hoje te liguei, você não atendeu, me desprezou. Marcelo Alexandre, meu filho, já não me deu, né? Queria que você aqui com a gente. Sou menina confusa. Sabe do posto, a primeira dama. Cuidar por você. Aí do palo, né? A 24 já sabe, né? Lá no campo do Palmeiras 14, o som do Bob Live. Mais uma do Zanabe, top de rebola. DJ Nildo vai estar no apoio, vai. É a primeiríssima. Bora que bora, meu irmão! Olha o bike Bichibur. Ontem o Toninho Time teve peso com a gente, viu, Maís? Eu não seja mulher. Tô abraço e tudo mais pra você. Não, ontem não teve cadona. Você também errou. Ontem era do Titanic pra frente. Queria que você entendesse. Sou menina confusa. Minha louca apaixonada. Cuidar por você. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Se devagar na W do Post. E chuta aí. Vai, vai, vai, vai. Para dar uma aceleradinha. Agora a gente vai diminuir. Diminuir, diminuir, diminuir a batida aí, ó. Vai, vai, vai, vai. Só quem tá apaixonado. Não! o Ricardo Multimídia vai chorar, meu irmão. Parceiro Baby do Barreiro também, né? Mas pensa com a gente demais. Junto com a família Pitbussa. Fica dentro de mim. Segunda-feira, nosso amigo Delci, o Keno também vai. O Nando, vou receber R$500, vamos tomar lá no Cobra. É, vamos nessa garapa lá, meu irmão. Vai ter Cabaleão no espeto lá amanhã, né, meu irmão? É, até Vampira. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. Que horas é, Delci? Equipe sem freio do 21. Então, força do meu coração. O Machina e o Félix, o papai do ano. É. Amor junto a você. Saber viver. Desejo tanto te encontrar. DJ, ele amo você. Sabe o que é, Luiz? É o trio do Osvaldo. Olha com a gente, meu parceiro. Nando, ele o Desti. Meu primo Keno, né? Lá de Donizê. Cada vez mais te amar. Banda. Vem pra cá, novo. A gente toca as marcantes, vem. A explosão do sucesso. Vem pra cá, tu sabe. Dá um apoio.